Eu sou o Daniel, sou um amigo. Eu sou o Luís Folião e sou um amigo. Eu sou o Rodrigo Nogueira e acho que sou um amigo, mas continuo Ainda desconfortável com bem. este modo de introdução. É. Porque sou sempre o último. Acho que é esse o problema. Podemos É começar assim, por dizer. eu até deixei um espaço para outra pessoa dizer primeiro. Já estabelecemos que Não, não. é por ordem alfabética. Já Ok. está estabelecido que é por Sim. ordem alfabética. É a lei do E precedente. foste tu que decidiste, porque tu é que mandas, não é? Aqui Não, é Fred. manda, Foi Daniel. Isto não é. Não é é uma questão. É democracia, és tu que mandas, por não ordem é? Pois, alfabética e pois. por nome de Claro. família. E nós sabemos que o nome de família é o primeiro nome. Assim, tipo, em idiomas que escolhemos nós. É verdade. Sim. E o Spielberg concorda connosco, não é? Esta Hein? semana o Spielberg concorda connosco, porque ele começou a falar da possibilidade de poder, do Indiana Jones poder ser Indiana Jones agora. Então, Jones é o primeiro nome do personagem. Sim, É o tipo. Jonesy. Ele é tipo Henry, não é? Que Jones Indiana é o nome Henry. do cão. É Henry, Sim. Henry. E era o nome do cão. Então, Porque ele é Henry. Na verdade. era o nome do cão do Jorge Lucas, que inspirou o Ah. Chewbacca. Portanto, ela inspirou o Chewbacca e o Indiana Jones. Sim, exatamente. O cão, tipo, inventou as personagens todas. Enfim, esse George Lucas não tem uma única ideia original, é isso que estás a tentar dizer. Sim. Enfim, este é um episódio diferente do normal, certo? Era suposto ser Certo. eu a dizer isto ou o Daniel preparou um A grande texto? diferença é que desta vez eu fui o único professor de trabalho de casa. Sim, tu és hoje és a pessoa mais ativa. Porque, passemos a explicar, há várias séries que foram feitas em Portugal que eram remakes de originais de sucesso do estrangeiro, lá de fora, às quais nós não temos pura e simplesmente acesso. Exato. Porque, ao contrário daquele anjo que pôs o Camilo na prisão na internet, apesar de vários problemas. Sim, Que dos alguns problemas dos vídeos técnicos e têm, dos problemas os números. de humanos, não é? Só mal Sim. agradecido. Essa pessoa é um anjo. Ao contrário de casos em que isso acontece, pá, ninguém pôs na internet ou não aconteceu. E E então nós nós. mandamos. Só para dizer que nós mandamos e-mails à direção-geral da ETP, da SIC e Claro, da claro, TVI claro. a pedir episódios. Até Claro. mandámos tipo fotocópias dos nossos cartões de sócio da classe profissional do jornalismo. Sim. É que eu tenho uma carteira de sócio, Sócio. eu tenho mesmo. Sim. Desculpa. E, mas Estraguei eles a não querem. vossa fantasia. Não querem saber. Estes programas são too hot for TV. Too hot for São mesmo. contemporary Eles TV. não querem que se saiba. Roubando a deixa ao Rodrigo. É o policiamento correto que não deixa que se vejam estas séries agora, não é? São muito ofensivas para a juventude de hoje. E então, nós decidimos fazer um episódio com algumas dessas séries. E, portanto, nós estávamos a distribuir aqui as tarefas e calhou eu e o Daniel termos um cada. E o Folião ter dois. A ideia era que todos terem dois, mas pelo visto só eu é que Eu. tenho dois. Ei, eu disse logo que só ia fazer um. Portanto, é justo. Eu tinha dito que o Rodrigo por acaso tinha dois também. Não, não, porque o dois não existe, afinal. Nós achávamos. Porque havia alguns na internet havia que o Cacilheiro do Amor era uma adaptação do Barco do Amor. E não é. É um original. Mas na Wikipédia diz que é, meu. Pois é, mas não é verdade. Vem lá e diz que é um original de. Pá, Folião, a cena é que a cena com a Wikipédia é que qualquer pessoa pode editar aquilo. A Não, sério? não, não, não é uma fonte fidedigna. Espera, estás a falar a sério? Pá, eu também fiquei muito chocado quando vi. Eu aprendi isso na escola de jornalismo. Valeu a E pena. é uma das coisas que eu aprendi lá que eu ainda hoje em dia me lembro. Olha, serviu para É alguma uma lição coisa. para a vida. ser doutor do jornalismo serve para muito. Mas sim, o Castelo do Amor não é um, é uma fantasia, pronto, da, assim, meio sátira política da atualidade, porque pelo menos o que eu vi ali, só há dois vídeos no YouTube, são de tipo, 3 minutos, é sobre a construção de alguma coisa, e o Zé Raposo manda assim umas bocas. Ah, depois embargamos quando a obra já estiver feita, lembro-se do Monumental. Pronto, era assim, o avô também era assim, era tipo a gozar com o Reagan e etc, não é? E com as obras que estavam a ser feitas em Nova Iorque, é verdade. O Labote é anterior ao Reagan, pá. Até porque um barco no meio do oceano é tipo o cenário ideal para gozar com obras a serem feitas numa cidade, não é? Mas, olha, é que isso por acaso é verdade, não? Porque mas aqui minha, o que a minha tia contou-me que uma vez foi a Roma, no, acho que foi a Roma, numa visita guiada, e que estava o pessoal que estava na visita só falava das obras em Gaia, por isso faz sentido. Não, mas aqui há uma diferença muito grande, é que o Love Boat ia à volta de, já não me lembro do mundo, mas era uma distância muito maior. O Cacilheiro liga Lisboa a Cacilhas. Depois também há uma atravessa recente, o Rio Tejo. Há uma versão recente que também está no YouTube, que eu vi só o genérico, que tenho os mais conhecidos agora, tenho o Boinas e tenho como é que se chama o outro? O Magro. O Raminhos? Sim. Tem a Fina Flor do Humor Nacional. Tenho e tem Blackface também. Odete Santos também. Tem Blackface também. Tem Blackface. Sim, que também é um dos mais conhecidos, não é? Mais conhecidos do mundo, sim. Mas tinha comunista Odete Santos, né? Que estavas a falar que o comunismo destruiu o mundo e pá. Isso é antes dos programas começarem. Isto foi off the mic, pessoal, já agora. Os ouvintes não vão saber do que é que estás a falar. Mas sim. E não, isso havia de ser um sketch que passou no 5 para a meia-noite ou uma coisa assim do género. Sim. Mas sim, nós não temos vestígios destas, de algumas séries, encontramos tipo no máximo genéricos ou fotografias, mas elas existiram e nós não vamos de parte, um dia fazemos mesmo esse trabalho de pesquisa que o Daniel estava a dizer, a brincar, que nós tínhamos feito, e ir procurar estas coisas. Portanto, decidimos só falar nelas... Cabeça, através da nossa ou da nossa memória ou dos poucos certos que há no YouTube. Exato. E sim, por isso, quando dizemos que o Folião foi o único que fez o trabalho de casa, o que isso quer dizer é que o Folião se deu ao trabalho de ver duas séries quando era miúdo. Exatamente. Quando eu só me dei ao trabalho de ver uma. Uma delas não, nem foi, já nem foi quando era miúdo, já era um homem a sério. Foi o médico de família. O médico de família, estou para confundir. É o tu és um homem a sério? Eu, a mais ou menos, tenho pelos onde preciso ter. Acho que isso qualifica. É? Achas que na direção geral da masculinidade és logo aprovado se tiveres pelos onde deves ter? É isso? Opa, tenho uma arma, tenho carta de condução. Tens uma arma, ok. Pronto. Okay. Acho que já dá. Ok, ok, ok. Tenho que usar com o couro, pá, acho que sim. Acho que eu sou homem. é isso que faz um homem, não é? Eu acho que é o que tu quiseres. Acho que o importante é tu seres feliz. Ok. Não, acho que pode ser homem e não ser feliz, mano. É? Acho que sim. Olha, não é que o amigo disse tudo. Também acho. Então, se calhar começava aqui o Folião, tendo em conta que ele tem mais. Sim, não é? Mais, tenho duas, sim. Tenho uma que eu tinha a ideia que era o Fawlty Towers português, e afinal não é. Afinal é o Raising Damp, que em português é Pensão Estrela. E a outra que eu tenho é a Minha Família, que esse já é mais recente. Que... Não, não, mas só falas de um agora. Só falas de um? Claro. Ah, e okay. O segundo fala-se depois. Que era... A ideia que tu começaste primeiro era nós alternarmos. Ah, tá certo. Tá bem. Então, e assim tu podes também fechar com chave do ok. programa. O Pensão Estrela. Não, eu nunca vi a série original do Resident. Ah, então nem sequer te foste. Não, Nem sequer. eu tenho um exame de ética amanhã, por isso não Ah, posso. claro, ok. E ironicamente, não é? Sendo que o exame é de ética. Foste muito pouco. Foste bem, E ainda por sim. cima estavas a vender-nos que hoje tinhas preparado e tinhas feito o trabalho de casa. E agora eu sinto-me enganado por ti. Não Eu sei, estou a ver Daniel, também aqui te sentes enganado por ele? eu estou aqui a ler a Wikipédia do Rising Damp e aquilo também parece editado por alguém que está a fazer as suas. Porque diz logo no Basic Premise: Beckinsale played Alan Moore, a long-haired, naive, good-natured and amiable medical student who occupies the top room. Ou seja, isto é nitidamente alguém a gozar com Alan Moore, não é? É? Será? Well, Acho que sim, tipo. o da desenhada? Sim. Porque também é um long-haired, naive, good-natured. Bem, good-natured, vá. Mas se calhar não é isso. Se calhar o Alan Moore é que se inspirou nesta personagem e é nome de palco. Eu sei que. Sim, opa, o Alan Moore, quando é que começa a existir? 80s? É 80s, isto é Sim. 74. Pois é, até E ele 78. tem mesmo cabelo comprido, não tô, isto é mesmo factual. Ele tem cabelo comprido e é uma Eu pessoa acho que que existe e se nunca chama iremos Alan Moore. saber certamente. Acho que nunca iremos saber ao certo se ele tem cabelo comprido ou não. É impossível, não dá. Tipo. Mas sim, mas é Alan Moore. In the pilot episode, a new tenant arrives. Philip Smith is a planning student who claims to be the son of an African chief. As a black man, he brings out the ill-informed fears and knee-jerk suspicions of Rigsby. Deve ser fixe. Pá, eu não Já me estou a vês? rir, não é? Tipo. Eu sei que estou a ver aqui a página da SIC do Pensão Estrela e eles têm Rising Dump Sim. a começar e isto é de estar aqui há E tem 15 isso anos. classificado como stand-up comedy. É porque não algumas Não. têm. Não. Diz uma série humorística adaptada do original britânico Rising Dump, tendo como personagens Raposo, o Senhor e Avarento, apaixonado pela menina Amélia. E outros dois inquilinos, sempre prontos a enganar o senhoria. 33 episódios, duração de média de cada 30. Mas tinha aqui uns gráficos muito feios, que é tipo o tipo de gráficos que a SIC tinha nesta altura. E pronto, tinha Ana Bustorff, que era a mulher do Raposo na altura, certo? Ou Hã? não? Não, como é que se chamava a mulher? Eu tinha dito que a mulher do Raposo também parecia nesta. A mulher. A Maria João Abreu? Ah, ok, exato, é isso. Não, por acaso não aparece então. Tinha dito que ela aparecia. Mas aparece o Marco Horácio, que aparece aqui numa foto toda pixelizada, toda com pouca resolução. Também que não sei quem é que fez esta página, mas pá, nada contra a SIC, mas não é. Deve ter sido um voluntário qualquer. Eu Era fixe vou este dizer gajo. aqui, eu vou dizer aqui, que gostava só de dizer aqui uma coisa, que o José Raposo é um excelente ator, eu gosto muito dele. Eu Ok. só queria dizer isto. Sim, pá, é assim, Fica aqui registado. eu É a acho segunda vez num podcast do nosso universo esplendido que o Rodrigo diz isso. E eu e quero pronto. saber que documentos assim, incriminatórios é que o gajo tem sobre o Rodrigo. Epá, nenhum, mas acho que nós estamos aqui para dizer bem quando as pessoas são boas. Pá, eu. Ah, é? Eu super sei, pá, tipo, isto. Se calhar eu que sei. Se calhar não, era eu que era preconceituoso. Sempre achei meio porco, meu. Sempre achei idade. Tipo, como ele é tipo. No, nas É porque ele séries. sai da revista, é isso. É por ser da É porque ele vem revista. da revista. E depois mesmo nesta série, ele vestia-se muito mal. Tipo, pronto, e também começou a ser calvo muito cedo. E graças a Deus, sempre achei assim meio desleixado. Mas pronto, mas não deixa de ser boa pessoa, não é? Não. Mas. Eu nunca disse que ele era boa pessoa, porque eu não sei, não tenho nenhuma razão para achar que sim. Foi muito simpático comigo uma vez que falei com ele. Foi só isso, é a única coisa. Mas não meto as mãos no fogo por ninguém. Cheirava bem ou não? Sim, acho que sim, já não me lembro. Era agosto, estava muito calor e foi na rua. Ok, então pede desculpa se não cheirasse. Só me lembro disso. E pá, pronto. Acho que sim, acho que é um bom artista. É só isso que eu queria dizer. Pá, do que eu me lembro desta série foi, era de um episódio. Eu não sei se são um episódio ou dois, mas era tipo. Havia um que havia um fantasma e havia um que eles faziam uma seance. Mas eu não sei se eram os dois relacionados ou se cada uma destas premissas dava para histórias diferentes. Mas eu acho que eram histórias diferentes da lista de episódios que eu vi na Wikipédia. Acho que eram episódios diferentes. Olha, há aqui um episódio sobre que se chama Things That Go Bump in the Night. Sim. Things that make you go bump. E isso é do. Isso E é do há um fantasma. e há uma história de fantasmas. Rigsby's ghost story backfires on him and he believes the house is haunted. Pois, Pronto, então e é é duas claramente histórias, esse. não é? Portanto, eu, tendo em conta que tu não fizeste o trabalho de casa, eu estava a duvidar que sequer a série que tu viste fosse essa. É só por isso. Eu duvido, também duvidar porque há outra série qualquer de uma pensão, tipo, e eu pensava que ou era essa, mas Há a Residência Alterso, que sim, também é um mas original tipo sul-americano, que eu sim, saiba. pronto. Depois também há o prédio do Vasco, mas isso é outra coisa. Sim, É isso é tipo uma um prédio. adaptação, é um plágio da Marina Mota, porque é como Com já várias datas. estabelecemos. Olha, mas a Residencial Alter, se tu fores ao site da SIC, está lá entretenimento, comédia, stand-up comedy, mais entretenimento. Portanto, Mas também é stand-up comedy. se calhar tinha momentos de stand-up comedy no meio, porque tipo É tipo Seinfeld. não, sim, tipo é o Seinfeld, mas lembro que o Maré Alta tinha a meio tinha tipo footage de outras coisas, não lembro. Como é que se chamava Ah. aquela dançarina do Burlesco que era mulher do Marilyn Mason? Ah, a Mas Dita Fantier. sim, tipo Dita aquela Von tinha. Teese. Sim, de uma vez no meio do Maré Alta passaram um clipe dela só porque sim. Olha, já agora, vocês ouviram o que o Marilyn Manson disse recentemente acerca do movimento Me Too? Não. Ok. Mas parece-me extremamente interessante. Se há pessoa Sim. Eu quer fiquei saber. muito feliz pelo Channel 4 ter abordado o Marilyn Manson, porque realmente era a opinião que todos estávamos Era a mesma coisa mesmo ansiosos para ouvir. que faltava. E o que ela acha é que as pessoas, quando acontecem coisas dessas, não é? Quando são violentadas, não deviam ir para os mídias, mas sim falar com a polícia. Ah, parece-me Que, bem. Tu sim, sabes que. para além do facto de que a polícia tem um ótimo historial nessas coisas, não é? O chefe da polícia de Nova York não estava a ser chantageado pelo Weinstein, quer dizer, chantageado, a receber subornos do Do Weinstein Einstein. nem nada. Mas também acho que é muito fixe para a imagem pública do Marilyn Manson, não é? Tipo, que mensagem mais subversiva e mais contra o sistema é que vocês conseguem arranjar do que quando há algo, falem com a polícia, pessoal. Não, mas é giro porque ele em outubro mandou o baixista embora porque a ex-namorada do baixista, do Twiggy Ramirez, disse que ela o tinha violado e tinha sido emocionalmente abusiva e fisicamente. Ele tinha sido emocionalmente abusivo e fisicamente abusivo contra ela. Ok, mas ele pode ter feito isso e ter a mesma depois virado-se para a ex-namorada do Twiggy e dito: Olha, mas tu devias ter ido à polícia. Sim. Supostamente eu acho que ele também foi acusado de qualquer coisa. Foi O próprio Marilyn Manson também foi. a Rosie McGowan sim veio dizer que ele. Acho que foi a Rosie McGowan, não sei. Não, a Charlene disse a Charlene, sabem quem Não, não. é? Não, Não li a coisa. Do Knocked Up, que depois andou com o Michael Cera e fez um filme sobre a relação entre eles dois. Ela é uma cómica bastante fixe, Juno. eu gosto dela. É o Juno. Não. É o Juno. Não. Porque o Não. Juno é mesmo sobre o Michael Cera. É mesmo sobre a pessoa. Foi aquela que disse que uma vez o David Cross chegou ao pé dela e começou a dizer coisas Ah, já sei, racistas já sei. Ah, contra ela. pronto. Porque ele depois defendeu-se a dizer que estava em personagem. Ok, só que se tu Sim. estás em personagem e não dizes às pessoas que estás em personagem, estás só a dizer aquelas coisas racistas Mas estava e meio mau onda. em personagem como David Cross, não é? Então, ela andou com o Marilyn Mason? Não, Ok, então. ela fez parte do elenco do House. Ah, ok. E ela disse: "He came on to set to visit because he was a huge fan of the show and he harassed just about every woman, asking us if we were going to Caesar, Rhino, and call me a Chinaman." Ok. Isso é do rock, moço. Isso é do rock. O que é o Rhino? Republican in name only. Estava a dizer que não é um republicano a sério. Não, diz lá, vá lá. Vocês percebem de insultos racistas e sexistas? Vá lá. O que é que quer dizer Rhino? Não, Não para faço mim, ideia, eu mano. só conheço mesmo nesse contexto, mano. Se quiseres ir ao. Imagino que não tenha sido nesse contexto que ele utilizou, mas. Vai ao Urban Dictionary ver, meu. É que Exato. vai ser só racismo também. Rodrigo, escreve lá Rhino Racial Slur. E depois isso fica no teu historial. Faz isso no computador do emprego, é melhor. An older man on the prowl for a younger woman, and by definition, the gender opposite of the cougar. Sim. Está no Sim. Urban Dictionary. Ok, O faz sentido. contrário do rinoceronte é um cougar. Faz todo sentido. Uma vez, lá está, tipo, um de vocês falou do. O Jonah Ray, acho que é o Jonah Ray, não é? Acho que ele se chama. Que era português e que dizia que os portugueses eram gozados pelos Ah, o no, havaianos. no Havaí, sim. O Jonah Ray Por ser. Rodrigues. Sim, por serem gozados pelos havaianos e chamados de porta-gi. E eu procurei porta-gi no Urban Dictionary e era só tipo. Piadas. Luso-americanos a dizer: Ah, porta-gi é pessoal que, apesar de serem uma minoria ética, não se queixam e trabalham, ao contrário de certas e outras. Certas e outras determinadas etnias que não vou Não, mas mencionar que não aqui, vou não é? mencionar aqui. Eu depois disso, do Jonah Ray Rodrigues, porque o último apelido do gajo é Rodrigues, o gajo que cresceu no Havaí. Sim. E pá, montes delas são piadas, são tipo, como é que se diz um calão que só se queixa e não sei o que, não sei o que mais, é um porto aqui, ou porto de G, ou caraças. Pá, pronto, olha, somos muito grandes lá fora. Foi a dos 10 gajos que trabalham nas obras com lanche. Vocês Não, ouviram essa? não, não, não me Não. lembro dessa. Vou aqui contar então agora. Levanta-te e ri. Então estão 10 gajos nas obras, e é a hora do almoço. Tiram as suas lunchboxes, não é? E um deles é coreano, um deles é japonês e um deles é português. E o coreano abre a sua lunchbox e diz: "Ei, outra vez kimchi, foda-se isto. Se amanhã for kimchi, eu atiro-me daqui abaixo." Depois o japonês abre a sua e ele: "Ei, foda-se, outra vez sushi, se for sushi amanhã, eu atiro-me daqui abaixo." E o português abre e tem tipo uma boa dose de pouco com arroz. Eu acho que é assim, só mesmo isso, tipo, nem sequer conseguiam apanhar o bacalhau nem nada disso, mas pronto, é pouco com arroz. E ele diz: "Ei, se for amanhã, eu também atiro-me daqui abaixo." No dia seguinte, lá estão eles no almoço, e o coreano abaçoa e diz: "Ah, graças a Deus, não é kimchi." E o japonês abaçoa e diz: "Ah, não é sushi, estou bem." E o português abaçoa e diz: "Ei, outra vez pouco com arroz." E atira-se daí abaixo, não é? Que Deus o tenha. E o japonês vira-se para o coreano e diz: "Olha, mas ela não faz o seu próprio lanche?" É boa, não é? É boa. É daquelas que é para pensar, não é? Por isso é que houve aqui este silêncio. Vocês Olha, estavam a tentar raciocinar. então vou tentar lembrar de uma piada desse género, mas. Pera, pera. Eu encontrei do. Pá, há aqui um thread no Yelp no Yelp em Honolulu, que é: What the name of the person that sticks his, hers feet in the sand? Santos. E depois, entre parênteses, Portuguese last name. Portanto, no Yelp, já sabem, se quer em festa, é no Yelp de Honolulu. Ótimo. Olha, a patient needed a brain transplant. The surgeon made the family a choice between a Japanese, Caucasian and Portuguese brain. The surgeon said that the Portuguese brain would cost the most. The patient's wife asked why the Portuguese brain cost more. The surgeon replied, because it's rarely used. Mas olhem, o que eu curto mais nesta piada é que nós realmente fomos demoted, não é? Já não somos bancos. Yeah. Nós? Eu e o Daniel somos imigrantes. Não, não, o Daniel tá a dizer isto, mas ele etnicamente pertence a outra raça, portanto ele está a ser racista para connosco. Não, mas tu não és, tu és português, estás na tua terra. Eu sou português porque sou imigrante. Eu sou o único que me posso queixar, basicamente. Ok, mas não, mas isto é contra a etnia portuguesa. O Daniel está a ser racista. Se vocês concordam comigo com o facto do Rodrigo insistir na ideia de que eu não sou português, apesar de eu ter passado a maior parte da minha vida em Portugal e ter se feito, se calhar, mais para a cultura portuguesa do que ela, se calhar, não é? Se calhar o teu canal de YouTube fez muito mais pela cultura portuguesa do que o Ministério da Cultura. Ok, isso é obrigado, mas podes lisonjear o que quiseres, mas eu vou acabar o meu raciocínio. Vocês podem contactar o Rodrigo e fazê-lo entender que isto é má onda. Talvez numa review do Até Que Tenho Amigos Que São no iTunes, por exemplo. Não, não, não, eu estou só a dizer que tu estás a ser racista para com os verdadeiros portugueses. Os portugueses estás a perceber. Então é boa, não é? Tipo... Puro, estás a perceber, puro sangue, estás a perceber. Não, não vejo como alguma pessoa se pudesse sentir mal com esse raciocínio, realmente. Eu espero que o facto de eu me estar a rir deixe parecer que eu estou completamente a brincar. Pá, lembro tu és mais português do que eu. De uma piada dessas, tipo, de vai um português, um inglês mais português. Só que era, tipo, era com angolanos e congoleses. Pá, eu já não me lembro qual era a piada. Sei que no fim, o senhor que meteu a piada na internet acabava com um... Quem é que foi o mais inteligente? Que é, tipo, uma boa maneira de acabar com essa... Uma boa punchline. Que é pôr o público... Eu lembro-me dessa piada inteira. Lembras-me da conta? Meio longa, não sei se fazes quem... Não, não, acho que sim. Tens de te lembrar que nós não temos propriamente material. Nós temos memória, temos visto coisas, talvez, há 20 anos. É, basicamente. Conta aí, para... Então a cena é que eles são quatro gajos, não é? Um americano, um chinês, um angolano e um congolês. E o problema é que o avião está com demasiado peso e vão-se despenhar. Então eles têm que livrar-se das coisas. E já se livraram da bagagem toda, está tudo. Menos as coisas que eles curtem mais. Então... O piloto diz: não, vocês vão ter que atirar mais aí abaixo, porque senão isto vai acabar mal. Então o chinês diz: pá, isto é a coisa mais importante da minha vida, e saca do telemóvel e atira o telemóvel. E o americano pega numa bandeira americana e atira a bandeira. E o angolano diz: não, eu não vou ter que sacrificar nada disso. E atirou o congolês para fora do avião. A história é, agora estou-me a lembrar, é tipo, o chinês atirou o telemóvel e diz: sim. Ah, eu atiro o telemóvel porque há muitos telemóveis na China. Ah, pois é, olha, e depois conta lá. O americano diz: ah, eu vou tirar... Não, do início, que senão... Ok. Mas é igual, tipo, estava um americano... O chinês, o angolano e um congolês num avião. Então tinham que. Certo. E o avião ia se espinhar, então eles tinham que se livrar dos seus pertences. Então o chinês diz: eu vou tirar o telemóvel porque há muitos telemóveis na China. O jogo americano diz: eu vou tirar o meu computador porque É um revólver? há Ah, muitos computador. computadores. Ou revólver, pode ser um revólver, sim, porque há muitos revólveres na América. E depois chega o angolano e atira o congolês porque diz: há muitos congoleses em Angola. E pronto, mas Ah. a piada acabava com quem é que foi o mais inteligente? E agora Eu curto que isso dá-te quatro opções, não é? Pode ter sido o chinês, pode ter sido o americano, pode ter sido o angolano ou pode ter sido o congolês. Pá, se calhar foi o congolês porque se livrou dos racistas todos, Sim. não Porque no fundo, o inferno são as outras é? pessoas, não é? Exatamente. Portanto, o É verdade. congolês. Olha, o Turner Rayers disse uma gira no Twitter, estávamos a falar dele. Que era, e eu posso citar, vou agora procurar. E continuamos a esperar, que é divertido. Vê-se que o Jonah Ray é mesmo português, não é? Porque esta citação. Liberal or conservative, we can all agree that humans are garbage. E pronto, e eu acho que é um bocado verdade. Isto é Valeu a assim. pena, valeu a Valeu pena esperar. a pena, valeu a pena esta espera. Exato. Enfim, se fosse uma citação do Marx, estavas aí todo contente, não era? Eu nunca li Marx, meu. Hoje lembrei-me que tenho aqui o livro de guerrilha do Che Guevara e também nunca peguei nele. Tenho aqui o Epá. livro do. É quando der jeito, não é? Quando faltou a disso. Tenho um livro do Fanon que também nunca li. Eu sou o poser do comunismo. Só tenho os livros só para dizer que tenho, mas que eu nunca os leio. É só para mostrares as miúdas, não é? Quando elas vêm ao teu quarto, olha, Olha, olha aqui, para aqui, olha aqui. Fanon. Olha, mas Eu a tua t-shirt, Xé, usas ou não? tenho uma t-shirt do Che com uma tarte na cara. Que é do National Lampoon, meu. Ah, ok. Eu lembro-me de uma vez ter visto uma reportagem sobre o gajo que matou o Che Guevara. Que pronto, finalmente auto-revelou, não é? Assim fui eu. E eu lembro-me na altura ficar meio chocado, tipo, ah, mas eles vão entrevistar o gajo e o gajo não vai preso nem nada. Os gajos é da CIA, não era? Sim, Yeah. era, mas eu estava naquela tipo, man, ele matou um gajo, não é? Tipo, má onda, está ali todo contente a falar disso. Então, enfim, E não era, ponto, e tecnicamente não era bem guerra, entendes? Porque era tipo serviços secretos. Não era tipo exército. Não, não era tropa. O futuro doutor de Direito poderá saber Ok. como é que não é. Poderá explicar-te como é Exato. que isso não é. Diz-me lá da lei colombiana, ou da lei o Che Exatamente. Guevara Como é que foi ele morto. funciona? Ele Conta lá. foi morto. Ele foi morto na Bolívia. Onde é que foi ele? Onde é que ele foi morto? Alguns na América do Sul, Pois, não é? mas não há. E não foi no Brasil. Pá, era esses gajos mandarem isso para o Tribunal Internacional, mas duvido muito que tenha força para expandir o caso. Que até já prescreveu, não Pois, sei. na altura, o senhor também já deve ter falecido, não Sim, é? Eu exatamente. vi isso quando tinha para aí 12 anos. Mas quem matou foi o Fidel, na verdade, não? Toda a gente sabe disso. Eu acho que quem o matou, na verdade, foi a sociedade. Sim. É, tipo, ele foi um mártir, foi tipo o Jesus Cristo, não? Todos o mataram e ninguém teve a responsabilidade. Mas enfim, querem falar de séries? Não, Ou não, por claro que isso? não. Não, não vamos falar de séries. Acho que já disseste tudo o que tinhas a dizer sobre a Prisão Estrela. Pá, eu estou esclarecido. E Tipo, eu já também. fui. É como se tivesse visto a série toda. Trabalho de casa, mas pouco, não? Eu já fui ironicamente xenófobo, aqui para o Daniel. Mas. Ironicamente, sim. Deve ser, deve. Eu estava, na verdade, a brincar com a noção de pureza da raça portuguesa, que não existe. Por Pois isso é que não, eu pois estava a não. dizer, era essa. Hã? Não existe Nós pureza de raça. Estás a dizer que não existe pureza de raça portuguesa? Estás a ser outra vez racista contra portugueses? somos celtas e somos mais não sei quê, mas somos uma mistura de Não merdas. existe pureza de raça nenhuma, na verdade. Não. O Xanetti fez. O Xanetti fez o teste e é 100% irlandês. Por isso há pureza na raça dele. Ou seja, tipo, os primos dele e mais não sei quem andavam todos a pinar uns com os outros e deu no Xanetti. desse espécime. O ADN dela é todo de batata, não é? Basicamente. Quer dizer, isso não devia dizer, porque aqui eles até são um grupo oprimido. Nos Estados Unidos, não, mas aqui são. Na Cornualha. Estava a lembrar agora que o pessoal da Cornualha é a minoria étnica, não é? Pois Está é, pois é. classificado. Eu uma vez apanhei uma discussão na internet em que se estava a falar do Aphex Twin e alguém mencionou: ah, sim, aquela artista inglês, o Aphex Twin, e alguém ficou todo fodido, tipo: não, ela é Cornish, pá, ela não é inglês. Retira o que disseste. Fica meio tipo: ok, Mas eles são é a dois, vossa não é? cena, mas. Eles são Como? dois. São os O quê? O Aphex Twin? Aphex Twins, sim. Faz sentido, sim. Se calhar uma é inglês, o outro é da Cornwall. E esse também deve haver muita consanguinidade nesse gajo, porque eu lembro que as filhas dele tinham a mesma cara que ele também, mano. Os Zé Pinto Coelho têm agora um livro que se chama Razão do Meu Combate. Isso faz lembrar um livro qualquer que não parecido, mano. Não sei, epá, se ao menos um de nós falasse alemão. Chama-se Orgulho em Portugal, Razão do Meu Combate. Oh, mas isso não está ao contrário? Tipo, devia ser Razão do Meu Combate, ponto de interrogação, Orgulho em Portugal, ponto de exclamação. Não sei, mas olha, eu mandei-vos agora a imagem e espero que Isto vocês por vejam. acaso vem a propósito, podemos falar de remakes de obras estrangeiras em Portugal, não é? Então tu vês aqui Sim. o Razão do Meu Combate. É verdade. Olha, então eu posso começar a falar? Sim. Poderei Quer dizer, começar a podes falar? continuar, não é? Não, vou falar do Keeping Up Appearances, que é um original britânico do qual a minha avó britânica gostava muito. E pronto, é sobre uma senhora que é uma social climber que se acha mais do que aquilo que é. E então ela chama-se Hyacinth Bucket, mas ela diz que é bouquet, que é como se fosse francês, porque estrangeiro é sempre melhor. Sim, e no Reino Unido tens ainda adicionado a isso o facto de que os franceses vieram cá e fuderam tudo, e então, tipo, todas as palavras da língua inglesa que são mais recatadas são de origem francesa, enquanto que as outras são de origem germânica, portanto, isso tem que se liga. E isto é uma criação do Roy Clark que nós vamos abordar quando voltarmos ao Camilo, porque ele criou o Open All Hours também, que é a loja do Camilo. Gostava só de dizer essa parte. Sim, porque pouco Camilo na altura, tipo, não havia muitas lojas de 24 horas em Portugal ainda, portanto não podiam chamar. Pronto, eu lembro-me muito bem da minha avó adorar esta série, estava sempre a ver, passava no. Depois voltou a passar no BBC Prime e ela via muito. Via muito, via sempre que dava, não é? Estas coisas do ver muito. Por acaso, a maioria destas séries que nós temos abordado, originais britânicos, ainda são daqueles que têm tipo, chegam aos 40 episódios, aos 50 episódios. Mas normalmente há aquela coisa dos 6 episódios e é uma ou duas temporadas e no máximo um especial de Natal e adeus. Mas em Portugal fizeram Cuidado com as Aparências, que durou ainda 2 anos, de 2000 a 2002, em que a Catarina Avelar fazia o papel principal de Jacinta Bimbo, que ela jurava que era bimbo com um acento circunflexo. Agora, podem corrigir-me se eu estiver errado, mas Bucket e Bouquet são apelidos plausíveis em Inglaterra. Ambos. Eu acho que Bucket sem bouquet nem por isso, Não. pá. Achas? Não, porque acho que não. Não sei. Mas é aí que está a piada, não é? Porque o Sim, Bucket mas realmente é normal, sim. mas bouquet é uma coisa Sim, que ela está a fazer para se sim. Sim, pôr mas as. não sei. Pronto, ainda há qualquer coisa de ela fingir que coisa. Só, bimbo, ninguém se chama bimbo, acho eu. Não. Não, acho que não. Mas estava a tentar ver se me lembrava de alguma. Que nome é que funcionaria melhor então aí? Para a piada. Não sei. Por acaso, existem pessoas que chamam bimbo no Brasil, mas não é. O senhor do pão, o senhor que inventou o pão de forma, não Sim, é? claro. Claro que sim. E pronto. E é disso que te lembras? É disso que me lembro. Ok, então posso passar. É mais do que tu. Ou há mais algo que te lembres? Não, não, não. E Ok. não há aqui nenhum dos nomes do costume, nada a adaptar, nem nada. Não sei. Então vá. Eu lembro-me. Então era uma noite de inverno. Estava eu em casa a ver a ETP Açores e o senhor da ETP Açores anunciou que ia dar uma nova série, que é uma adaptação do famoso Sarilhos com Elas, vulgo The Golden Girls, com Eddie Murphy, Sim, desculpa, aquela série. não me devia irritar tanto porque respeito demasiado as Golden Girls para me estar a rir dessa piada, desse trocadilho baixo com o Golden Child, mas ri-me na Ok, mas mesma. eu deixo, podes rir. Sim, o Golden Girls, que vocês conhecem, com a Biafra, com a Betty White, Estelle com Getty. as restantes. Estelle Getty. Sim, e mais uma, a Blanche. Sim, também tinha a Blanche. Rue Pronto, McLachlan. Rue Não, McClanahan. Rue McClanahan. Desculpa, enganei-me no nome. Que é uma série que tem. Tipo, é interessante, não é? Para começar, para aí, deve ser para aí o único grande sucesso com essa demografia, não é? Mulheres Sim, velhas. Como eles... sabemos, Hollywood e a televisão e os mídias em geral não gostam muito. E pronto, eu lembro-me de ver também, mais uma vez na altura, dublado em alemão, portanto, com metade da piada, mas vá. E então fiquei muito hyped para ver esta adaptação portuguesa que era o Queridas Imaduras. Eu só queria E dizer uma que coisa, diz. que dois ex-argumentistas do Golden Girls, o Stan Zimmerman e o James Berg, estão a desenvolver uma sitcom sobre pessoas gays sénior num lar de idosos. E há também o próprio Norman Lear, que já está nessa idade, estava a fazer um piloto também num lar de idosos. Portanto, estamos em 2018 e essas coisas estão mais ou menos a acontecer. E tipo, Golden Girls começou no final dos anos 80, nem sequer não foi no final, foi a meio dos anos 80, é 85 e acabou em 92. E estamos tipo, mais 30 anos depois e só agora é que está a ver. É que está a falar em Sim, fazer coisas mas dessas. Não, é mesmo muito raro. foi o sucesso do filme do Dead's Army que levou a isso. E do Bad, como é que se chama? O Bad Bad Uncle? O Bad Dad. Dirty Grandpa. Dirty Grandpa, O Dirty Grandpa. Excelente. Dirty Grandpa. Que eu vi. Eu vi o filme no cinema. Cinema. Eu não duvido, Rodrigo. Mandaram Parece o tipo de cena ir que ver. farias. Mandaram-me ir ver. Olha, aquilo é do Dan Meiser, que era um dos parceiros cómicos do Sacha Baron Cohen. Ele escrevia Polly G, ele co-escreveu com ele o Bruno, o Borat e essas coisas todas. É Isso aquele mesmo, humor isso muito inglês. nomes ingleses é contigo, É aquele portanto. humor muito inglês. Então, o Queridas Imaduras deu por 2 anos, 95 e Sim. 96. E teve sucesso suficiente para ter direito a um post no blog ainda sou do Sim. tempo.blogspot.co.uk, ou se calhar está a dizer o UK porque eu estou cá, não é? Mas então aquilo tinha a Catarina Avelar Que é a fazer exatamente a. a protagonista do Keeping Up Appearances Sim, que estava a fazer da Dorothy, sim. sim, do Da papel a personagem da da Bea Biafra. Arthur, sim. Exato. Que é mais conhecida talvez por ser a Herminia no Conta-me Como Foi, mas que tem, pronto, um longo percurso. Ainda em 2014 apareceu no Bem-vindo a Beirais como a Condessa, deve ter sido um fatote. Por aqui tudo bem. Pedro Santos escreveu alguns episódios de Bem-vindo a Beirais. Sim. Tratem esta informação como quiserem. Também é adaptação ou não por isso? Não, é um original. É original. Acho eu. Não, quase certeza que é, sim. Apareceu também no telefilme O Dia em que a Minha Vida se Tornou um Reality Show, em 2012. Sim, é o ETV, o Truman Show português, pelo Morangos com Açúcar, também. Quem não, né? Exato. Camilo Pandura, fazendo Dalice. A Minha Sogra é uma Bucha, mas só um episódio. Enfim, é uma... Vais fazer isso com todas? Sim, Serenata, vamos começar no início. Em 1957, o monólogo do vaqueiro, TV Movie. Vá lá, manda lá. Donzela. Não, mas o Sogra é uma Feiticeira, também é interessante, porque... Não isso entra... é um futuro episódio que vamos fazer. Sim, mas não entra muito bem. Fica aqui prometido e vai ser tão rambling como este. Basicamente, sim, porque não é adaptação direta também. A Amélia Videira fazia de Betty White, portanto, hoje em dia podíamos ter a Amélia Videira a fazer um programa de pranks. Ela fazia de Rose. Na televisão portuguesa. Vamos respeitar a Betty White um bocadinho mais. E a Amélia Videira também gosta muito dela. Tipo, agora dizer factos sobre a Betty White é falta de respeito. Eu obriguei lá a fazer um programa de pranksinhas, é? Sim. Sim, respeito. Relembro o Mary Tyler Moore Show, ok? Ok. Tem apanhados esse? Não sei, não percebo. Não, mas tinha a Betty White. Ela, no ano em que eu nasci, participou num telefilme chamado Entrada de Portugal na CIE. Ah, fantástico. É Betty White? Não, infelizmente não. A Amélia Videira. Eu estou a dizer que gosto da Amélia Videira, mas eu lembro-me de ter visto em algum lado e gostar dela, mas já não me lembro onde, nem o que é que ela fazia, nem se era fixe ou se não era. Portanto, olha, não sei. Se eu tivesse um tostão para cada vez que existisse de uma miúda... Ok, continua. Ok. Então temos ainda a Lia Gama... A fazer de Blanche. A fazer de Blanche, sim. A Lia Gama, vou só mencionar muito rapidamente, aparece num filme chamado Sete Balas para a Selma, de 1967, realizado por António de Macedo e com um guião do Alexandre O'Neill. Portanto, se alguém me puder enviar esse filme, parece bastante fixe. Olha, eu... Diz? Tu o que é que te lembras do Queridas Imaduras? Porque eu gostava... Eu gostava de... É que eu gostava eu muito que... de perceber aqui a Blanche... Southern Belle. Não era alentejana nem nada que se pense. era basicamente isso que eu queria perceber. E a Luísa Barbosa fazia o papel da Estelle Getty. Como Sofia. Aparecida. Sofia, sim. Agora, o que eu me lembro? Eu só me lembro de uma coisa, para dizer a verdade, do... A Sofia, que era a mãe da Dorothy, da personagem da Bea Arthur, que quero só deixar isso claro. Está bem. Então, elas a certa altura compram uma retrete e aquilo fica na sala porque elas acabam por não... Por não usar ou qualquer coisa assim, mas no fim a mãe diz-lhes: ah, eu gostei muito desta retrete que vocês agora têm na sala, foi magnífico poder estar ali a fazer as minhas necessidades e ao mesmo tempo a ver televisão. Eu lembro-me de pensar muito nisso, de pensar como é que seria depois de limparem aquilo e dos problemas espirituais que isso pudesse levar. Mas mesmo assim não foi o suficiente para anotar a hora e ver o segundo episódio. Mas há que dizer que esse episódio existe na série original. E, tipo, acontece isso mesmo. Há uma sanita e fica no meio da sala. Mas eu li alguns, já não me lembro onde, aqui num arquivo qualquer, um site qualquer que tem um arquivo das séries portuguesas, que dizia que a RTP já não tinha os direitos disso. E eu calculo que seja verdade, porque isto estamos a falar de uma série mítica que deve meter algum dinheiro em termos de comprar coisas, Ok, mas direitos. então tipo. Mas eles esperem. A SIC não tem problemas em ter o Only Fools and Horses? Se calhar devem ter negociado isso de outra maneira. Se calhar, como era a RTP, se calhar negociaram por uma vez e. Fogo. Então eles não podem mostrar isso mesmo. Achas que é por causa do Trump? Acho que sim. Mas olha, repara, a SIC também não passa o Furavidas agora. E Também é verdade. nunca foi lançado em DVD. Tens E não razão. podem fazer isso na mesma, portanto é. Vocês acham que quando começou esta moda de adaptar estas séries para Portugal, os criadores tiveram em conta, quando começaram a fazer essa adaptação, de que nunca poderiam lançar a série em VHS ou em DVD e do transtorno que isto causaria ao seu Aos fãs. público? Acho que Epá, não. Acho que só. acho que não, mesmo lançar coisas em VHS devia ser uma coisa que estava fora sequer do entendimento deles, nunca fez parte das coisas. E a maior parte destas coisas também, como nós já falámos disso, há muitas destas coisas que eram feitas meia metro, não é? Tipo, pronto, havia profissionais que estavam a trabalhar bem, mas digamos que muitas pessoas não estavam a fazer isto propriamente pela arte. Ou muito interessadas em fazer isto ficar. Não sei se concordo. Não? Também acho que não. Há coisas que são feitas Ah, a metro, pá. eu Acho que acho me dá a ideia que aquilo foi tudo feito com amor e o que melhor das intenções. Tipo, aquilo. o Arte Camilo pela arte, mesmo. era um artista, não? Fazer coisas por uma arte. Eu não estou a dizer que as pessoas faziam melhor ou pior. Há coisas em que se calhar não estavam tipo tão empenhadas. A pessoa tem de comer. Não Tem razão. sei. Provavelmente lá nos soviéticos ou essas sociedades que tu adoras, as pessoas fazem arte pela arte. Boris e Sarilho, Boris no Gulag, a loja do Boris, é tipo. Eu acho que Boris no Gulag é o último, não é? Boris o Depois Pandura. disso, nunca mais te ouviam falar. E instantaneamente é um bocadinho como com a BBC, não é? Apagaram as fitas todas. Como os Monty Python ou o original do All in the Family, Till Death Do Us Part. O Boris no Gulag já é tipo reality show, já é quando ele era dissidente. E pronto, e foi mandar para o Gulag. Opa, eu também não tenho muito a dizer do a minha família. É a minha família, sim. Que eu só me lembro A tua família? sim, não, o seria da minha família, que é do original é o My Family. Vocês já discutiram isso noutro podcast, que é o do MyVerse, que é portanto, mesmo o universo expandido do Sim. My Hero. É como há o Dirty Verse e há o Bad Verse e Sim. vários verses. O John Verse, que é que faz com que o John Ford seja primo de John Toyota também. E pronto, então, My Family era. Acho que o My Family original teve mais sucesso em Portugal do que a minha família, até. Sim. Que era uma série do Britcom. E pessoal, pronto, o Britcom era Era o seu aquele qualidade. humor muito britânico, sim. Muito britânico, sim. Eu não sei que a mãe aparece nos Harry Potters e o filho aparece no Love Actually. O filho Que burro é o é o filho que vai para os Estados para os Estados Unidos, Unidos. sim. Sim, sim. é provavelmente o melhor enredo do Love Actually. Tem muitos bons enredos, Mas esta aqui eu fiquei mesmo super excitado para saber como é que ia acontecer. O filho do My Family. A história do gajo que achava que ia para os Estados Unidos e ia engatar boas de gajas por causa do seu sotaque. E depois, no fim, spoilers, ele vai aos Estados Unidos e engata boas de gajas por causa do seu sotaque. Olha. Tem tudo o que precisas num bom enredo. Sabes que eu considero-me um Richard Curtis apologist e odeio Love Actually. Então, o que curtes? Quer dizer, o For Weddings and a Funeral é ok. O Notting Hill também. É ok. O Hugh Grant é muito charmoso, é só isso que eu quero dizer. Eu lembrava-me do For Weddings and a Funeral ter o Brian Blessed, mas não tem. Eu também já pensei nisso. E depois vais ver e não é ele. E eu, quando era miúdo, era ainda pior. Eu achava que era o Pavarotti. Tu sabes que o Pavarotti fez um filme. Fez o Space Travel. Não, ele fez mesmo. Ele tinha tipo um vehicle. Ele meio Pavarotti sem meter a movie. Pavarotti movie é o Yes Giorgio, de 1982. A famous opera singer, Giorgio Fini, loses his voice during an American tour. He goes to a female throat specialist, Pamela Taylor, whom he falls in love with. Pés fixe. Ok, parece-me bem. Eu acho que sim. Mas, olha, eu lembro de ser miúdo e ver o For Weddings and a Funeral no cinema. E foi aí que eu achei que ele era o Pavarotti. E gritaste, não é? No cinema. Olha o Pavarotti. Pô, eu não me lembrava disto há anos. E pronto. O pai era o Ben Harper do My Family, que eu também me lembro disso. Sim, sim, sim. Porque era na altura que o Ben Harper artista estava na moda também. E pá, pronto, uma coisa que eu me lembro foi numa noite de verão, mesmo a britânico, né? Uma noite de verão. Pá, e a minha namorada na altura mandou uma mensagem a dizer que. Pronto, que havia uma série agora na RTP que o genérico tinha Comic Sans. Então eu liguei a TV e estava a dar o A Minha Família, que é o My Family português, com o artista do Médico Família, o Fernando Luís. E agora, voltando ao início, tem a mulher atual do Raposo, a Sara Barradas. E, pá, eu não me lembro do episódio, mas aqui na descrição da RTP... diz: Rita, entre aspas, Sara Barradas, tem 16 anos, mas podia ter 25. E é esperta, impaciente e resingona, tentando sempre levar a sua avante. E eu lembro que isto não corresponde com o personagem do My Family original, porque o personagem do My Family original, a filha, era a filha problemática, que engravidou na adolescência e mais sei o quê. E aqui parece que não, que é tipo que a filha é... tipo, é esperta e sabe o que está a fazer, né? Olha, é uma miúda de 16 anos que podia ter 25 e com isso ele quer dizer que ela já tem filha. Já tem idade para ser mãe, é. Sim. Não, eu queria só dizer que o My Family português foi feito tipo em 2007 e só passou cá em 2010. Houve tipo 3 anos de espera e já não sei, eu lembro na altura falou-se disso e eu já não lembro qual é que era a explicação. Foi realizado pelo Terry Gilliam? Ou... sim. Teve três anos tipo... na gaveta, sim. Na gaveta, ok. As piadas já não se entendiam, não é? Tipo... sim, claro. O pessoal ainda não está preparado para isto. Temos que esperar mais um ano. E o My Family original, o criador, é americano. O sim, Fred sim. Barron. Ele escreveu um episódio de Larry Sanders Show e sim. Criou o Caroline in the City. Aqui diz, aqui saudoso. No site e criou um veículo para o Harry Anderson, que era aquele gajo que fazia truques de magia, que aparece num episódio do Cheers. No site da RTP diz, criado por Fred Barron, entre aspas, Seinfeld e Larry Sanders Show. Por isso eles querem escrever um episódio do Seinfeld e ficam nos créditos para a vida. Imagina-o. Uma coisa que eu me lembro do My Family original é de uma vez ver um clipe. É que era mesmo muito boa qualidade. No YouTube. Sim. Sim, é magnífico aquilo. Vi um clipe no YouTube, porque lá está, tipo, não chegava a ver na televisão, e um dos top comments era uma pessoa a dizer "So proud to be British, LOL". E eu pensei muito nisso também. Será que ela estava a ser irónica? É, tipo, será que estava a ser sincera? Será que isto é a pior pessoa de sempre ou é a melhor pessoa de sempre? Eu não sei. Eu sou proud to be British. Not. eu lembro de ver, eu acho que já falei disto com o Daniel, que tipo, via notícias de, tipo, dos que fazem de pais, tipo, na imprensa, a dizer que a qualidade da escrita tinha-se deteriorado ao longo dos anos. E eles iam para a imprensa queixar-se. Quando é que estavam a promover aquilo? Eu não sei se imaginei isto. Punk rock. É extremamente punk rock. É capaz de ser verdade. Eu lembro que eu estava a ver, tipo, porque a descrição da personagem parece melhor na versão portuguesa do que na versão original. Então havia uma cena que, tipo, lá está, numa das últimas seasons, em que ela... a filha toma uma medicação qualquer e começa, tipo, a atrair-se a todos os gajos que lhe aparecem à frente, tipo, no dia do casamento dela, ou qualquer coisa do género. Tipo, é assim, é a mesma coisa, mesmo o retrato mesmo super sexista da coisa. E, nunca pensei. Nunca, pá, na altura havia. Cada um tinha os seus problemas, não é? Um deles é burro. Na altura não havia. Não havia sexismo, não é? Não havia policiamento. É uma coisa que só inventaram agora. Não havia policiamento correto. Pá. Na altura não havia sexismo, por isso ninguém se queixava como era sexista, não? Claro. Pois é aquela coisa que eu digo, estava tudo bem. E depois apareceram pessoas a queixar-se só por se queixarem. E pronto. E é daquelas pessoas que inventam problemas em tudo. Mas o mais. Mesmo, lá está, ai, ai. Mas essa personagem fazia-me confusão também, lá está, porque os meus pais são médicos, tipo, numa zona rural do país, não é? Então havia. Eu estava, tipo, a par de muitos casos de gravidez na adolescência, e é tipo, pá, isto não tem piada. Tipo, o pessoal está aqui, estou a fazer isto como se fosse para rir, mas isto não tem piada. Há coisas que não se pode brincar. Não? Dirias então que há limites do humor, é isso? Podes fazer uma coisa com piada sobre o assunto, mas bem feita. Aquilo era mesmo a gozar com a situação. Yes. Sei lá, Folião, eu acho que tens que checar ali o teu privilégio. Porque imagina que és uma adolescente a quem isso aconteceu. Não tens representação nenhuma na televisão. E o My Family deu a oportunidade delas de reverem-se nessa bonita história. Sim, e seria de burras, não é? E fazerem parte do My Verse, que inclui também o My Sharona. E pôs atenção o Reality Bites, não é? Sim, exatamente. Eu não gosto nada do Reality Bites. Eu nunca vi. Isto é o meu hot take. Eu também nunca vi, eu só sei da cena em que eles dançam o My Sharona. Não gosto nada. Eu gosto, pá, eu não tenho nada contra os filmes que o Ben Stiller realiza. Às vezes, ok. Ok, esquece. Eu já não estou numa altura do... Já não estamos numa altura da vida, do mundo em que se pode dizer isso. Mas sei lá. Porquê? Também é Me Too, o Ben Stiller? Não é isso. Ele tem o Zoolander 2. É só isso. É tipo... É mesmo de som mau. Não é má pessoa. Isso às vezes acontece. A qualidade Tropical Thunder é dele? O Tropical Thunder é dele? É dele. Okay. É dele. Eu gostei da altura e nunca mais revi. O Cable Guy também é fixe. Cable Guy, sim. O Cable Guy é também. Eu gosto muito do Cable Guy. Tipo, por isso é que eu estou a dizer. O Delta da Treta também é outro filme do Cable Guy que eu gosto muito. O Larry da Cable Guy. Sabes que o Larry da Cable Guy é tipo... Ele não sei se ele é de São Francisco, assim, mas tipo... Ele tipo... Aquilo é mentira, meu. Ele não é orgulho, não é verdade. O coisa também, o ai, foda-se, o Kid Rock. O Kid Rock também é menino rico da... Mas ele cresceu tipo numa quinta. Mas ele pinta aquela coisa de working class hero. E não, ele cresceu rico. E o... O Gilbert Godfrey também não tem aquela voz, mano. Que isso ainda mais. Não, estou a falar sério, isso ainda é mais estranho, mano. Está bem, mas isto toda a gente sabe que ele não tem aquela voz. O Chris Rock também não tem aquela voz. Sim, mas, pá, mas o gajo tinha um podcast em que ele faz sempre aquela voz, tipo, e é assim meio tipo. Mano, descansa um bocado, mas tipo, isso ainda te vai fazer mal, mano. Epá, olha, agora com os teus 63 anos, se calhar devias dizer-lhe: olha, isso ainda te vai fazer mal. Depois, ainda vais ficar... depois não podes adicionar coisas nos atos urgentes aos aristocrats. Só estou a pensar no bem dele, não é? Não, é, não, não que ele mereça muito, mas só estou a pensar no bem dele. Ele não merece muito, porque... Os ouvintes, se ficaram com alguma dúvida acerca dos seriados de que falámos, podem sempre mandar um e-mail. Ou mais uma vez escrever uma crítica ou até tenho amigos que são não, mas nós até temos um e-mail, estavas aí a brincar, mas nós temos um e-mail que é 3amigosefilho@gmail.com. Eu disse mal o nosso nome porque é para fazer como é que se escreve netk.pt. Ok, está feito. Bom, olha, divirtam-se. Acho que está. Um beijinho. Boa noite.